até 9661, aproxima-se de Coral, serviço roda terminado, chame Leão, 120 decimal 1. Bom dia, senhor, obrigado. Fox Nova Alfa, aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Ideal, sono 201. Ideal, 201, graças a Deus. Salvador, é o Alfa Zulu Hotel no pátio 3, solicito autorização para reboque para a posição de número 8 no pátio 1. Zulu Hotel, ciente, confirme se já foi coordenado com a infra-aero. Positivo, obrigado. Zulu Hotel, confirme se foi coordenado com a infra-aero. Positivo. Com a infra-aero foi coordenado, posição de número 8. Gente, Alfa Zulu Hotel, está autorizado reboque do pátio 3 para o 808, reporta no terminal. Ok, obrigado.